até o ponto de espera da Taxi Hotel e reporta para o cruzamento da pista, por cima 2521. Taxi Hotel, reporta para o cruzamento 2521. Para o pushback 35627, o passo de carro. 35627 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta o táxi 5627. Não. O ajuste do altímetro 10111.3. 600 graus. Positivo, uma dúvida, o Serra-Serra é um Robson 44 também, não? Negativo, é 66. Ah, muito bom, meu cordial, bom pouso, até a próxima, câmbio. Obrigado, até a próxima. Prisão com Gamba Vista, Ocean 6320. Oceano 320 em aproximação, vamos checar o trem, reduzir, chamar a torre, 1-1-8-95. 1-1-8-95, até um prazer, uma boa tarde. Até a próxima. Força Aérea Brasileira 2733, já livrou o nível 080. Ativo, cruzando 2733. Ciente. O 055, vai seguir na hora mesmo. O 1055, desça para a altitude de 7000 pés. Câmbio. 7000, vou 055. Checa o trem de pouso, vento 100 graus, 129. Leve pouso 110, baixou e travou, 630. Gol 1055, para sua informação, tráfego posição de 10 horas, 9 milhas e meia. Aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, passando 7 mil em descida para 4 mil, voando Bonf. O equipamento é um Caravan, câmbio. Hoje o Zé tem que ser está cruzando 10 mil para 7 mil. Positivo, essa aeronave no momento está restringindo a sua descida, câmbio. Segunda aeronave chamando o sol. Mas o Lugol chamando o sol. Comércio Oscar Bravo, frequência livre, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, 1075, está cruzando 210 para o 150, chegada Ares, entre na informação mais. 1075, seu controle, prazer falar. Ajuste agora 1011, voe direto Duna, desça para 3000 para o ILS. O gol 1075. Boa tarde, da presente Dura 3000 para o INS 1011, gol 1075. 1-1 via Índia, com quanto bloco matou 108-95, trip 5627. Salvador, economia 49, solicita acionamento da posição, posterior pushback. Gol 649, tem nível acionar na posição, reporta pronto para o push, gol 649. Trabalhando para o push, meio botão da gol. pelo Golf Front Cop. Passa 5.600 para 4.000, reautorizado para altitude de 2.000 pés, sem restrições. Nível 040, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto descimo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5174 no transponto. Gol 1055, passa 7.400. Voe direto Duna. Direto Duna, gol 055. Solo aos 4-5, direita, 1-2-1-9, solo. 1-2-1-9, minha, precisão. 40 milhas de Salvador? 1-8, nós. Gente, então mantenha o transponder 5174, confirmando o perfil da Arbor após a decolagem da 1-7. Já possui o POB, o Lima Azul Gol? Sendo superado pela aeronave da Gol, equipamento 737 famílias 800, que no momento está mantendo a altitude de 7.000 pés, em breve será autorizado por esse controle a altitude inferior. Ambiente do tráfego da Gol, do 737. Alfa, Juliette, 07, Golfo autorizado, acionamento, chama para o táxi. O Gol 1075 já superou, 1055, já superou a aeronave da gloriosa Força Aérea, o mesmo estabeleceu contato visual com a sua aeronave, desça para 2000, Gol 1055. 2000, Gol 1055. Continue descendo, não pare descida, continue descendo para 2000. Continua descendo, 733. Eu vou chegar a 6327 na posição 1, puxa seu nome. Puxa, né, 6327, foi quem chamou para o puxa, meu filho? Sim. O número 2 do setor, a nave da Gol já no acionamento no 04, na minha escuta aguardando, por gentileza. Só aguarde. Para a conquista. Ok, graças pela informação, começo de perto, vou no 3155, informação novembro, 340 para Guarulhos. 3155, informação novembro, confere, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulê da Eudes, aguardando. Gente, da Eulê da Eudes, aguardando, 3155. Bom, no 649, tem livre push repassando para o táxi. Autoridade de manhã para o táxi, no 649. Estou grato. Trip 5446, controle. Ok, o senhor estava utilizando um 2545? Troque para um 2545. Se você não conseguir falar, retorne essa frequência. Milhas para a posição Duna. Inicie redução para aproximação, cheque pré-pouso, está autorizado o ILS, Gol 1055. Iniciando a redução, autorizado ILS, reporte autorizado, 1055. Dado, chame para ingresso na 1-7. 5627 é o controle, contato radar. Vence, 5627. O 02521 é o controle? Na sua escuta. Contato radar. Confirme para o 2521? Está em contato radar. navegante. Gol 1075 e descida para 2000 pés. Gente, descida 2000, gol 1075. 02733, livre aproximação em LS. Aproximação em LS 2733. Tango nível 1 centena, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. Controle em 120.8 e aciona 5417 no transfondo. Ok, bomba 07. Serra Lima correto, já possui problema? Positivo, qual a atitude que você está mantendo agora, Ibama? 5 a torre, o ajuste 1011, um bom voo. Controle, confirma a frequência da torre, gentileza? 11895. Boa. Opa, Tango Forte, Tango Oeste, controle. 1055, livre pouso, vento 1100 graus, 12 horas. Livre pouso, 1055. 2224, prossiga visual 1500, ajuste 1011, chame no través de Vera Cruz. Autorizado o acionamento, chapa do táxi. Monocente 55, autorizado via chegada bom, via ajuste no 011. Via chegada bom, no 011, ou Monocente. 1649, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1011, bom voo. Via Índia, 14.25, ponto de espera da pista, gol 1649. Chanel 6327, coordene com a equipe de solo após a passagem, após a aeronave da Gol liberar o setor R da guarda, tem livre para o spec, treinamento, reporta táxi. Tá, gente, após a liberação da aeronave da Gol, pode vir o push. Gol 1075, está passando 6500 para 2000, livre LN. Tente, livre LS, gol no 0, 7. Temos um golfe de decolagem, vento 1100 graus, 16 nós. Salvador, 02733, passeio LS a 2 milhas de marca do estado. 2736, gente, aguarde autorização de pouso. Autorização do pouso 736. Oi, Salvador, boa tarde. 2649, ponto de espera é pronto. Deixe o 649. Mantém a posição. Mantém a posição, 2649. Já colhe imediato 49? Tem quanto faz, 2649. Estou autorizado a alinhar e manter aguardando pista livre mais 30 segundos. Gente, agilizando 2649. 1-1-8, informação novembro. Azul 4-1-1-8, informação novembro, confere. Só instante, cópia com fins, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge aguardando, Azul 4-1-1-8. Salo, Salvador, gol no 055, boa tarde. Gol 1055, boa tarde. Prossegue táxi lento via Alfa e mantenha a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento, aguarda antes do Juliette. 1055. Vamos direcionar seu táxi. Lima de Urugoco decolado na disputa. Necessita de possível cancelamento, procede mil pés para o destino. Proposto e aceito 1755, Lima Zulu Golf. Eu preciso do seu estimado para pouso. O nosso estimado será os 23 minutos. 1823. Ah, ok, anotei. Você quer manter realmente mil pés, é isso? Positivo, atingindo no momento disso. Ok, então mantenha mil pés e prossiga direto para o destino. Muito obrigado. Para Confins, decola da 1-0 com curva à direita. Tael, Delta Bridge, intercepta Upper Zulu no 6. 1-2-0, decimal 8. Controle, transponder 5-4-3-5, Azul 4-1-1-8. Azul 4-1-1-8, correto, portão 3, chama pronto para o espectacionamento. Chamará. Ah, positivo, ok. Né, 6327, pronto pro táxi, temos 62 de POB com 3h30 para Aracaju. Graus 109. Dado pouso 733, pistão 0. 649, decola 56, controle 120, decimal 8. 1208, ou 1649. Se alinha o de táxi para ingresso 7. Oi, boa tarde, Gol 649, decola. 649, contato radar, sobre mantenha 240, saída da EL. 240 da EL, 649. Dá pra gente a posição da EL, Gol 649. Ledão no 649. Drone Leda, 1649. Azul 6998, acionando a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. Se for, desce até o 0, desce a Mari aqui, 6998. O CRM motorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto no 6. Torre Salvador, boa tarde, 6327, ponto de esperada 10, pronto, visual para a nave na curta final. Zulu Golf Índia. Chamou o Papatango do Zulu Golf? Negativo. Tá bem? O localizador. Torre, 1395 composto. Vai chamar. Quem estava no controle era o Araújo? Negativo. Ah, ok. Obrigado, hein. Oi, Salvador, muito boa tarde. Trip 5446, transfere 100 para November. Igual 190, descida para 1-1-0. Trip 5446, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a mão. 050, chegada a mão, trip 5446. Salvador, boa tarde, passarinho 2231. Felicidade, a nova partida para o grande ladrão que eu participar. Ok, chama o táxi. Mantenha a Mari. Mantenha a chegada. Salvador, autoriza o trip 5627, voar direto a Aracaju. Aguarde. Mike Jack Farley, aciona a identificação, desce até o 070, chegada Mari. Livre decolagem, 1-0-0 graus, 1-3-2. Livre decolagem, 6327. Luciano, baixado e travado, gol 1075. Repita. Afirma, vamos, posição Duna, gol 1075. 1755, Duna, e reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol 1075. Papatango Lima Zulu Golf, frequência livre. Gol 075, cheque o trem livre pouso, 100 graus, 15 mais. Gente, livre pouso, baixar travado, 90, gol 90. Controle, boa tarde, 6327. 6327, decolou ao 01, controle 208. Capitão, 023. 01, controle 208. 6355. Chanel 6314, pronto, copy. Pronto, siga. Autorizado para Petrolina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição FOC, onde intercepta Pesulu 20 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5447 no transponto. Chanel 6314, autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulu 20, decola da 10 com curva esquerda, perfil Momo, transição FOC, controle 120, decimal 8. Transponder 5447, Oceaner 6314. 314, correto, portão 6 dúzia, chama pronto para os direcionamentos. Parei, obrigado. Serra, boa tarde para você. 202, direito, 291. Direito, 1219. Gol no 649, Recife, 13325, 1251. Gente, o gol 649. 35627, Recife, 12545. 12545, 35627. Sérgio da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a portaria, gol 0. 2011, operador organizador, gol 1975. Oi, Salvador, boa tarde, operando 3217, informação 90, 2170 para o 60. 3217, aciona a identificação, desce até o 060, chegada bom. 060, chegada bom, 3217, é possível, se puder reforçar a informação, que está um pouco atrasado. É o número 612 para o pouso, inicialmente mantém o perfil da chegada. Azul 6918, reduz a 2009. Azul 6918. 6918, não escuta por cima. Reduz a 2009. Não, 2009, 2009. Mike Gillette Char, reduz a 2209. Leia 6327. Prossiga. Nível final, se possível, 180. Aguarde. Trip 5446, desce 2000 pés, ajuste 1011. Com 1011, descendo para 2000, 5446 da 3. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima. 1000 pés, corredor Axé, de ponto pronto da barra. Ok, só confirmando autorização nível 100, saída árvore. Gente, então, está sob contato radar, sobe até uma centena na árvore. Uma centena na árvore, obrigado. O gol 1075, próxima. 1075, tem condições de ingressar a Juliette, atentando com a nave da tanque, está puxando 05. um pouquinho mais pra casa. Tem condições de ingressar na Juliette tentando com a nave da TAM, que tá puxando pro 05? 43 agora. Ok, tô 3, tá? Essa Juliette tendo com a aeronave da TAM, portão é 1-1. Vai seguir a nave da Follow-me até o gate. Ah, ok. Então vamos ingressar. Juliette. Toma aqui. Ingressando pro 11. Ou 0. 0, limite localizador. Esquerda 040, limitado pelo lock passaredo 2231. Libama 07. Tá regressando pro pouso, Salvador. Gente. 100 graus, 1-2. Prossiga. O Kilo Quebec Serra, copia? Kilo Quebec Serra, autorizado o morro, no mil pés, corredor Axé, decola da 7, curva direita, 0123, transponder, controle Salvador, pere 120, decimal 8. Chama 0. Torre, 72, mato 5. Visura 5. Controle 6327. Prossiga. Deu nossa direção, nível final 180, quando possível proa de Ilhéus. Nível 180 está autorizado. E mantém o perfil da saída. Azul 6918, pro localizador, curva à direita, proa 040. Direita pro 040 para o localizador, azul 6918. Torre, boa tarde, eu vou... Estabilizado ILS, 1-0. 3755, ciente, livre pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, gol 1-9-7-5-5. Comando, 4 horas e 15, Galeão. Portão 3155, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, entra no ponto de espera, chame torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-1. Via parte Índia e chama 395. Obrigado, boa tarde. 3155. Boa tarde. Após o 418, após a passagem do Airbus da TAM na sua cauda, qual é que está o chão para o táxi? Boa tarde, do TAM, está autorizado o chão para o táxi 4118. Recife 12545, Zulu, Vitor Juliette. Esquerda, 360, limite ao localizador. Esquerda, 360, limite ao localizador. Azul 6918, reassume Duna, descendo para 2.000 pés, está autorizado ILS. Pro de Duna para 2.000, autorizado ILS, Azul 6918. Ibama 07, torre, 10295. Ibama 07, trip 5446, estabilizou? Estabilizado, 5446. Torre 10295. Obrigado, bom final de semana. Boa mãe. Controle, boa tarde, retorno mais para a hora 4. 4 do Praia, autorizado, aprovado. Se dá presente então, toma uma proa norte para cruzamento imediato da final do 1-0. Tem condição de apressar manobras? Se dá presente, curva esquerda para cruzamento imediato da final da 10. Apressando as manobras, chame base direta para o pátio ré. Tô de Salvador, muito boa tarde, triplo 5446, estabilizado no X-Ray, tampa à vista. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a sua escuta. Torre, boa tarde, 3155, ponto de espera pronto. Hotel Escatango, direcionar, chame táxi. 3155, mandei a posição. Vamos até. Direita 240. Vamos lá então, direita 240, desce pelo 50, já 3297. Pelo Serra Lima, aqui de Mateus, uma 70. Gente. 7 Charlie, vai ultrapassar o localizador, novo limite é o QD Mike 110 de Simbra. Final da 10? Afirmativo. Faço cruzamento e final partido da Graia. Ok, afirmativo, cruzamos de imediato. 755, solo aos 10, controle de solo 129. 219, uma boa tarde, até já. 3155, livre decolagem, vento 100 graus, 129, pronto a entrada, final de 5 milhas. Livre decolagem, 3155. 5446, trip da junta? Afirmativo, senhor. Ok, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Tem um helicóptero que cruzou a final do 1-0, vai fazer pouso parado na cabeceira 1-7, não interfere na sua aproximação, agora autorização de pouso. Sente do tráfego 5446. Alô, foi Silete 10, vamos ter o portal 1-7. Silete Charlie, reassuma uma navegação pro de Duna e reduza para 1909. Confirme só o problema. Gente, autorizado Veracruz, corredor axé, decolado na 7, curva direita, 0197 transponder, controle 120, decimal 8. 9, 9. Controle 6327 para descida. 217 mantendo 050. O Janel 6327, Recife 13325. O Quilo Serra Lima pode atuar o destino da presente? Ideal 230. Peixe, solo 12, frequência livre. A saída. Ok, mantendo a saída, passou a rua agora. Controle de ano, pelo foco mesmo. Controle de boa tarde, tem 3 anos, 5-5, decolou. E onde está autorizado ele? 2011, autorizado em NS, certo? Boa tarde, TAN3 Zona 55, decolou. TAN3 Zona 55, contato radar, sabe, mantém 340, saída da EL. 340, dando a EL, 3155, pode voar da EL? Leda. Direto Leda, obrigado, 3155. Salvador, boa tarde, gol 925, direção para 160, informação da Alcântara. 1925, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, ajuste 1011, chegada bons. 4 mil e 11. Tango Tango, aciona a identificação, desce até o 050, voa 8. Gente, reporta para descida, ingresso nos corredores. TAN 3217, reduza para 1909, desce até 3 mil pés, ajuste 1011. Você na proa 3011, 2019. Passaria do 2231, Torre 11895. Torre 11895, obrigado. Patrônio Gol 9082. Gol 9082, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 0050, chegada a Mari. 0082. TAN 3217, reassuma a navegação proa de Duna. Esquerda Duna, 3217. Controle Quilo Serra Lima. Prossiga. Condições visuais, solicita modificação de plano, iniciar a descida para o. Modificada, Zuno 4, desça em condições visuais, reporta passando 2500 pés. Reporta passando 2500 no Quilo Serra Lima, por aqui. Quilo Serra Lima, confirme o estimado do pouso. Mas o pouso é para. 082, desce até o 100, inicialmente. Até o 100, vou 9082. TAN 3217, desce até 3 mil pés, está autorizado a interceptar o localizador. 3 mil, está autorizado o localizador, 3217. Mike Silete Charlie, Torre 10895. Autoridade Salvador, Brasília, nível 320, eu fiz o 1-7, saída ABO, transição elefa, decolador 90 com curva direita, 5452 ao transponder, controle Salvador opera em 120.8. Docente, 3020 para Brasília, decolador 10 com curva direita, arbor, era essa, Alpha Zulu 17, 5452, 1208. Puxa na minha 321, professor, está no nível 120, o senhor quer que eu coordene? A gente pode depois da decolagem, não tem problema, obrigado. Ciente, então cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento no 07. Maravilha, 0, é 321, obrigado. Solo, Xané 6314 no meia dúzia, tá pronto pra pushback e acionamento. Xané 6314 no meia dúzia, quando a equipe de solo chame para o táxi. Camará. Saindo do 231, no livre pouso, vento 100 graus, 15 lanes. Senta, livre pouso, passarela 2231. Portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, azul, 19 metros. Essa 3217. Tangoche agora com o de Paripe. Reporta Paripe, Tangoche. Autorizado a Lima Tango Zero. Lima Tango Zero, 4118. Hotel Oscar Tango, livre decolagem, vento 100 graus, 13 anos. Frequência livre. Alô? Tô sim, mamãe, que já é Charlie. Agora o 2, ok? Então o QBX já está pronto aqui também na interseção com o número 1. Final também aguarde. Negativo, o número 2. O número 1 é o Kilo, o QBX já está aqui na interseção, chamou antes do senhor, aguarde. Olá, 077, informação, nós vamos confere, copia? Relaxa. Autorizado Salvador, Galeão, nível 360, via Tejulu 10 até SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, Leda Brise. 5472 é o transponder, controle Salvador, opera em 120.8, o gol 1077. Afirmativo, gol 1077, autorizado para Galeão, Rio de Janeiro, seja o gol 360, via Tampos do gol 10, SMAP. Lúbico Barba, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Brice, transponder 5472, controle 1-2-0-8, copiou gol 1-0-7-7. Gol 1-0-7-7, cotejamento correto, chame pronto para pushback acionamento no 09. Camará. Solo, solo do passareiro 2-2-3-1, livrou do texto. Passareiro 2-2-3-1, boa tarde, autorizado a taxa Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 2-2-3-1. Para o táxi, o Xané 6314, POB de 120. Fala, Xané 6314, para o táxi. O 6314, prossiga com os dados de táxi, eu copiei 120 a bordo. PT 120, autonomia 3 horas, alterna Recife. Poxané 6314, livre táxi até o ponto de espera, via base principal, índia no ponto de espera, torre em 118.95, ajuste no 011 no vovô. Via parte ainda, 18.95, obrigado. O Mike Juliette Charles, só os 19, compacto. Ok, passa 180 e aguarde saída da aeronave na interseção. Quilo Quebec Serra, autorizado em ingresso à esquerda, é a porta de ar de pronto. Xané 6314, aérea 228 não vai dar passagem ao Airbus da USA, né? Após a passagem do mesmo ingresso de Juliette, pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. 7, após o Ocean, vai prosseguir pátio 3. Atenção ao sinalizador. Qual é a posição? 418, decola os 20, controle 208. 208, é longe. Controle Salvador, 4118 da Azul, boa tarde. Trono 18, contato radar, sobe manter 340, saída da El. Saída da El 340, 4118. Já está autorizado, decolar o vento 100 graus, 159. Trono 925, autorizado até 2500 pés, ajuste 1011. Reporte estabilizado. 2500, contato estabilizado, 925. Quilo Quebec Lima, quilo quilo Lima. Puxa, né? 6314, ponto de espera, pronto, bom dia, boa tarde. Gente, o 6314, autorizado ali, mantém 10. Eu mantém na 10, 6314. Ou 3217? 3217, seu solo 21, direito no 19 chão. Camarada 19 agora. Guarde. Quebec CA decolou os 21 no controle 208. 208. 004, até 3217. Controle Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra 1 no meu pé, corredor Axé. Positivo, se a senhora autorizar, a gente tem condição de prosseguir direto para o Morro 2500. Autorizado. Ok, muito obrigado, senhora. 29082, desce até 2000 pés, ajuste 1011. Para 2011, 9082. A corrida da aeronave aviana que é na cabeceira, que ingressa na pista e livra na hotel para a parte oriental, após a aviana que está decolando. Nova informação, novembro, confere, copia 360 para Congonhas. Copia. Autorizado Salvador Congonhas, nível 360, deu peso 16, Belo Horizonte, direto trive conforme rota do plano de voo. Decolado 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda Bridge. 5467, transponder, controle Salvador, PL 120, decimal 8. É confirmando a aerovia inicial, é a Pesolo 10, Bridge, depois a Pesolo 16, é isso? Afirmativo, a Pesolo 10, Bridge, a Pesolo 16, Belo Horizonte, direto trigger. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, e a rota do plano de voo, decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. 467 transponder, 208, controle Salvador, voo 399. Uno 399, cotejamento correto, estamos pronto para feedback e acionamento no 08. Chamado 08, obrigado. Quilo Quilo Lima decola os 24, controle 208. 208 Lima. Torre Salvador, The Fox, Angosta, rotatória visual com a final da 17. Ok, Fox da Washington, possível final da 197, reporte de 3 milhas para confirmação de pouso ou espera. 3 milhas para a reporta Washington. Da sobe mantém 340, saída Momo. Diversão 340 na saída, 63, eu não posso. Controle ao hotel, certo? Prossiga. Eu não sei se a mudança de regra, para 2 milhas. Modificado 225, desse quanto mais visual, reporta passando 2500. Agora passando 2500, Hotel Catango. Hotel Catango, estimado do pouso? 1831. 1831, certo. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Livre na 10, 925. Informe que a aproximação, você chegou na nave, quando fazer espera, não vai interferir na sua aproximação. Não, a direita tá mil pés saindo, ou na esquerda que vem pra pouso no 7 vai fazer a espera. Ok, tá certo. O Fox da Gosca, faço 360 curto pela esquerda, aguardando pra final do 7. 360 esquerda, toca. Decolada 110 com curva direita, no perfil da saída da Leda Brito. 5503 no transponder, controle Salvador, aparelho 20, destino 8. 360 autorizado com Salvador, confirma na perfil 10, Brito e apertura 1-6. Decolada 110, curva direita da Leda Brito. 5503 transponder, controle 20, destino 8, gol na 7. No 755, atendimento correto, entrou no traffic, acionamento no 10. E já ingressa na final do 7, ok? Agilizando. Salve Salvador, gol no 4, 1-0, 5-5. 5-5, boa tarde, informação em curso novembro, copia 360 para confins. Copia. Autorizado Salvador Confins, nível 360, eu piso 10, Bridge, eu piso 16, decolada 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda Bridge. 5462 o transponder, controle Salvador, opere 120, décima 8. Gente, autorizado 360 Confins, apiso 10, Bridge, apiso 16, decola com curva direita na Dael, Leda Bridge. 5462 é o transponder, 208 controle, voo 1055. Voo 1055, planejamento correto, estamos em pronto para o feedback, acionamento no 01. Chama lá. 4011, você deu contato com o Renan. Sim. Hotel de Catango, frequência livre. 9082, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, com o 9082. Possibilidade do Tango Oscar, retorno backtrack até o hangar da Bata após o pouso seu? Está autorizado, após o pouso, backtrack até Bata. Vai agilizar. Solos 27, direito 219, solo. 219 à direita, voa 9321, coordenha equipe de Paulo, Santa Antártica. Chamarei para o táxi, 321. Alô, Salvador, voa 1925, livrou no circuito. Zona 925, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Boa tarde, Alfa Juliette, portão 05, boa 925. Baixa a frequência livre. Bora 082, livre pulso, vento 100 graus, 189. Sente gol 9082, 110 com 18, gol 9082. Catango? Táxi 108. Autorizado hoje, chamo pro táxi com 699. Tá. Oi. Tá sabendo, né? É? Graças a Deus, abraço. Ok, Deus tem. Deixa livre aqui no Quilo Lima. Ano 4, Recife, ano 2545, bom voo. 2545, obrigado. Salve Salvador, voo 399. Prossiga no 399. Um colega aqui que é do pushback está questionando a respeito do avião, que está autorizado o simultâneo com ele aí? Se tiver condições, coordene com a equipe de solo, está autorizado. O avião não sendo preferido. Tá bom, obrigado. Anotar que temos 9 cintoporra do alto na minha de 3 horas ao tema Goiânia, em Rua Canela, 6321. Na 6321, no autorizado táxi até o ponto de espera, via passo principal, Índia, no ponto de espera, Sami Torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste no momento, no 0, na 0, bom voo. 0295, 6321. Autoriza 3560, vai atingir 150. Então, 3560, sendo a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Pode aproveitar táxi da presença, está totalmente visual. Batei o perfil. É, confio, só pra eu ter uma ideia, te falaram pra manter high speed na descida, eu pensei que ia facilitar o controle. O centro pediu pra descer sem high speed. Alfa, antes da Júlia, Tiago, 982. Próprio centro, que tem duas aeronaves chegando logo atrás. Porém, aqui no controle não ajuda muito, não. Ok, então. Através de Pareto, avançar o táxi. Alfa Tango Tango, proa da rotatória, reporta visual com campo. A visual com campo, o Alfa Tango Tango. Ok. Quem chamou o Paulo? O Tango 3145, solicito a solicitação de descer, tem informação ótima. Então, 3145, boa tarde, informação ótica, confere, copia 360 para o Galeão. Confirmo, então 3145. Do Salvador, Galeão, nível 360, eu fiz o 190, SMAP, direto Lux, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 190, com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda Brito. 5501 no transponder, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Utilizado o Galeão nível 360, pelo 10, SMAP, Lúcio, Barbacena, Suquim, e o plano de rota. Decola, dá 1-0, curva direita, da EL, B da BRI, zona 5501, no controle 1208, da 3145. Então, 3145, atendimento correto, também pronto para o direcionamento. Para o direcionamento, da 3145. Utilizado o 7, acorde. Desce 2000 pés, ajuste 1011, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajustado 1011, reporte estabilizado, 364. controle Salvador, boa tarde, Gol 1395 da Novembro, vai ser Gol 70 para prosseguir você. Gol 1395, acena a identificação, desce até o 060, chegada Mari. 060 na Mari, Gol 1395, solicita prosseguir, tá? Mantenha o perfil da chegada ao número 3 na aproximação. Tem que manter, Gol 395. Junta pronto? Mais um minuto, né? 3, 2, 1. Sim, é prático. Vai entrar. Pronto, hoje é 6321. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109, 6321. Alinhar e decolar, 6321. 364, autorizado, reporte estabilizado. Portará. Tango, tango? Tango, possível. Sinal de 4 milhas, vai estar travado. Pouso 17, tango, vento 100 graus, 129. Água livre, pouso 17. Confirma o vento pro Genebra 321? 100 graus, 129. Ok, obrigado. Genebra 321. Salvador Azul 4206. 1975 a bordo, 175 a bordo, 3 horas e 42 minutos de autonomia, alternativa Galeão. 1399, autorizado táxi até o ponto de espera, de abate principal, Índia, no ponto de espera todo. 1835, ajuste no 0, 10, movou. 10. Táxi autorizado Pátio, você pode esperar da 10 torres de 1895. Mari identificou até o 060, 4206 da zona. Gondo 395, desce até 4 mil pés, ajuste 1010. 4.010. Trip 5364, informa ajuste agora 1010, reporte estabilizado. 1010, reporte estabilizado. Salvador, Barreiras, nível 180, saída Momo, transição VATAP, Momo VATAP, decola na 0 por esquerda, 5473 o transfundo, controle Salvador opera em 120, destino 8, passaria 2231. Autorizado, 80, Barreiras, decola na 10 na Momo, transição VATAP, curva esquerda, após, coloca 5403, 208 ao contrário. 5473 o transfundo, contexto, por gentileza. 5473, confere. Afirmativo, 5473 o transfundo. 95. Estabilizou, senhora. Visual bastante checado. Torre 18895. 18895, obrigado. Oxalé 6321, no contato radar, sobre mantenha 320, saída árvore. Ok, 320, uma possibilidade direita elefa ou arbor? Direita elefa. Checado. Ciente de pouso, ventuno 00 graus, 1 no 5 nós, 5364. Autorizado pouso, 5364.